A partir de agora, você irá ouvir uma mensagem vinda da parte de Deus para o seu conforto espiritual. Fique bem atento para o que Deus tem para falar através de um dos pastores já conhecido no Brasil e no exterior. Com vocês, Pastor Gilvan Rodrigues. Quantos podem dizer grande é Deus? Grande é Deus! E muito digno de ser louvado. Vire-se para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: você escolheu o melhor lugar para estar esta noite. Porque lá fora está o braço de carne, mas aqui dentro está a mão do Senhor. Os céus estão abertos sobre este lugar, e os anjos de Deus estão subindo e descendo, estão descendo trazendo glória. E estão subindo, levando as glórias. E este lugar é tremendo. Porque aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Diga amém. Queridos irmãos, aleluia. Aleluia. Queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. E quero, esta noite, agradecer, em primeiro lugar, a Deus, o nosso Pai, por ter me trazido juntamente com minha esposa, a irmã Naura, mais uma vez aqui a Martas Vinhas. Esta é a terceira vez. E desta vez, eu vou voltar mais alegre, porque estou vendo a prosperidade do trabalho de Deus neste lugar. E quero dizer para os irmãos, com respeito aos CDs, ou CDs, né? Como se fala em inglês, que não tem palavra melhor do que a do pastor da igreja. Nesta noite ele já fez o comercial, eu não vou acrescentar mais nada. Eu trouxe esse material e sei que aqui tem pessoas que podem comprar os quatro. Como ele disse, são quatro mensagens diferentes. Eu posso até repetir, porque falei ontem à noite, uma mensagem é quem é o Deus dos crentes. A outra mensagem é os desafios da obra missionária. A outra é poder do alto para fazer missões. E a outra, o crescimento da igreja. Então, eu sei que tem quem pode levar os quatro, como também sei que tem quem pode levar só um. Se cada irmão levar apenas um, eu já vou me dar por satisfeito. E se alguém levar quatro, eu vou ficar mais satisfeito ainda. Se eu voltar amanhã para Boston sem nenhum CD, eu vou voltar alegre. Se eu voltar com os que eu trouxe, ou menos, porque já não estão todos lá, eu também vou voltar alegre. Porque a minha alegria não depende de vender CD. A minha alegria vem lá do alto. Vem do Senhor Jesus Cristo. E só se os irmãos comprarem, adquirirem, vão ajudar o meu ministério. E vão ajudar também outras igrejas. Porque parte do dinheiro arrecadado com a venda dos CDs, eu estou dando para as igrejas que têm missionários. Não é para as igrejas que estão aí juntando dinheiro, porque a igreja que junta dinheiro é uma prova que não está fazendo a obra de Deus como é para ser feita. E muitas igrejas estão juntando dinheiro, e quando Jesus vier levar os crentes salvos, esse dinheiro vai ficar aí para os mórmons, os testemunhos de Jeová, gastarem na cachaça, no cigarro, como eles quiserem, né? Então, as igrejas que estão investindo no reino de Deus, eu estou tirando, né, 10% e dando para elas, né, ajudando nesta obra que é a principal da igreja, evangelizar, fazer missões. Porque a igreja foi deixada aqui na terra, irmãos, não para ser uma vaquinha de presépio, mas a igreja foi deixada aqui na terra como coluna e firmeza da verdade, para esvaziar o inferno e povoar o céu com almas ganhas para o Senhor Jesus Cristo. De sorte que a minha palavra de gratidão a Deus, ao pastor Zezinho, meu amigo, companheiro, colega, aos irmãos que fazem aqui o corpo de obreiros, e a todos os irmãos que de uma maneira ou de outra, né, contribuíram para que eu e minha esposa pudéssemos chegar aqui. A irmã Jeane, a irmã Wagner, né, que estão responsáveis pelos CDs, eu até falei ontem, mas falei em tom de brincadeira, que se eles não vendessem, eles iriam comprar o restante que ficasse. E o Wagner ficou amarelo, vermelho, né? A Jeane também tremeu um pouco, mas é brincadeira. Porque, irmãos, crente não é o que muita gente pensa aí, não. Antes de eu ser crente, quando eu era jogador profissional de futebol, que vivia metido, saía do treino e passava o resto do dia dentro de uma sinuca, jogando ou fazendo outras coisas, eu pensava, eu vou lá ser crente para viver aí triste pelos cantos de parede, sem ter o que fazer. Mas isso é mentira de Satanás, irmão. Não existe na face da terra um povo mais alegre e um povo mais feliz do que crente. Hoje, se eu fosse 10, não daria para atender os convites que eu recebo lá para o Brasil e fora do Brasil. De sorte que crente não é lixo, crente é luxo. E quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia! E vamos agora ler a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia comigo na Epístola aos Hebreus. No capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos e nós vamos começar pelo versículo 11. Hebreus, capítulo 9, nós vamos começar pelo versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Que Deus, pelo Espírito, que inspirou o escritor sagrado, aplique em cada coração esse texto tão maravilhoso e tão poderoso da sua palavra. Diga amém. Amém. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, quando nós tomamos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, que não é um livro qualquer, que não é um livro que contém a palavra de Deus, mas que é a palavra viva, a palavra infalível e a palavra eterna de Deus, e nós começamos a ler, a examinar as suas páginas, nós vamos observar que a Bíblia é um livro que fala muito em sangue. Eu posso até afirmar aqui esta noite que não existe na face da terra um livro que fale mais em sangue do que a Bíblia. A Bíblia fala do Gênesis ao Apocalipse em sangue. A Bíblia fala em sangue de touros, a Bíblia fala em sangue de bodes, a Bíblia fala em sangue de bezerros, e a Bíblia também fala em sangue humano, ou seja, sangue de pessoas, porém de todos os tipos de sangue que a Bíblia faz menção, existe um que se destaca. Existe um que se sobressai pela sua eficácia, pela sua excelência e pelo seu poder extraordinário. E este, como não poderia deixar de ser, se trata do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz para a nossa felicidade eterna. Louvado seja Deus. O sangue de Jesus, meus irmãos e amigos, ele fala mais alto do que o sangue de Abel, que foi derramado pelo seu irmão Caim. O sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Zacarias, que segundo a Bíblia foi derramado entre o santuário e o altar. O sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. O sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de todos os heróis nacionais que um dia tombaram mortos no campo de batalha, porque os heróis nacionais já estão dizendo: eles morreram, eles derramaram o seu sangue pela sua nação, mas Jesus não, ele derramou o seu sangue por toda a raça humana. Aleluia! Louvado seja o seu nome para sempre. E quando nós falamos no sangue de touros, no sangue de bodes, no sangue de bezerro, quando nós falamos em qualquer tipo de sangue, não acontece nada no mundo espiritual. Mas quando nós falamos no sangue de Jesus, o inferno estremece. No céu os anjos se encurvam e na terra os crentes glorificam. Porque este sangue, ele tem poder. Este sangue, ele transmite bênçãos inefáveis. Se nesta noite eu fosse dizer para vocês todas as bênçãos que o sangue de Jesus nos proporciona, nós iríamos passar a noite toda. Mas eu quero me ater a algumas bênçãos decorrentes do poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. E a primeira bênção é a da purificação dos nossos pecados. Nós vivemos numa época, e vocês sabem, de grande avanço da ciência, de grande avanço da tecnologia. Você chega no supermercado e você vai naquelas prateleiras e vai vendo, você encontra produtos de limpeza, que é uma coisa muito maravilhosa até. Você encontra produto que limpa assoalho, você encontra produto para limpar parede, você encontra produto que tira mancha da roupa, você encontra produto que limpa o ouro, limpa a prata, limpa o bronze, limpa plástico, limpa louça, limpa borracha, limpa carpete, mas com todo o avanço da tecnologia, ainda hoje não apareceu e jamais vai aparecer um químico capaz de descobrir uma fórmula que purifique o homem dos seus pecados, porque este poder só tem o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não existe pecador, por pior que ele seja, que o sangue de Jesus não possa lhe purificar. Está escrito na Bíblia, o profeta Isaías escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus, vinde e argui-me, diz o Senhor, e ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão mais brancos do que a branca lã, pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado na cruz do Calvário. Dizem alguns escritores que quando Lutero se converteu ao cristianismo, aquele homem que era um grande defensor, um grande teólogo do catolicismo, quando ele leu na Bíblia que o justo viverá da fé, porque ele pensava, como muitas pessoas, que a salvação da alma é decorrente do sacrifício que a pessoa faz, das penitências que a pessoa faz, das boas obras que a pessoa faz. Mas Lutero chegou muitas vezes a flagelar o seu corpo dentro do convento, se machucava todo pensando que com isso ele iria alcançar a salvação da sua alma. Mas um dia ele abriu a palavra de Deus e encontrou Paulo dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo disse: o justo viverá da fé. E ele creu, e ali houve uma conversão, houve uma mudança na sua vida, e aquele homem agora se levanta como um arauto do evangelho. E o diabo, ele não quer que ninguém saia da sua escravidão, o diabo não quer que ninguém se torne um arauto de Cristo, não, o diabo quer todas as pessoas debaixo do seu jugo. Mas a Bíblia diz, João diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Louvado seja Deus! E quando Lutero se converteu, ele começou a guerrear contra a Igreja Católica. Ele começou agora a ser contra as indulgências que ele antes aprovava. E é lógico que o diabo não fica satisfeito, porque cada pessoa que Jesus salva é uma pessoa a menos para servir a Satanás. E ele não tem prazer. No dia que você se converteu, o diabo, se ele tem cabelo, ele arrancou um bocado, porque ele tinha sua alma como certa para ir com ele para o inferno. E agora ele vê Jesus pegar você e transportar você do reino das trevas para o reino da luz. Como é que ele pode ficar satisfeito? Ele procura, ele faz tudo. Outro pastor Zezinho falou aqui que o diabo está trabalhando como nunca. Está de todas as maneiras atacando os irmãos aqui. Por quê? Porque esta obra está crescendo, irmão. Se essa igreja estivesse diminuindo, se cada domingo o número aqui fosse menor, o diabo estaria dando risadas. Ele estaria até com a rede armada aqui se balançando. E não estaria atacando ninguém. Mas quando ele ver a igreja crescendo, Jesus salvando, o Espírito operando, ele age de todas as maneiras. Se ele não pode atingir você diretamente, ele dá uma volta, ele atinge alguém da sua família, um ente querido seu, para lhe perturbar, porque o diabo é nojento, ele quer perturbar. Mas o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. E o diabo levantou-se contra Lutero. E diz os escritores que um dia Lutero estava orando, quando o diabo se apresentou. Porque ele se apresenta. Agora ele não se apresenta, não é como aquele bicho aí que aparece no carnaval, de chifre, com um rabo, com a seta na ponta, com o tridente na mão, colocando fumaça pelo nariz e fogo pela boca. Não. Se ele se apresentasse assim, ninguém queria nada com ele. Paulo diz que ele se transfigura em anjo de luz. E ele apresentou-se a Lutero e diz: como é que você fez o que fez? Cometeu os pecados que cometeu. E agora você diz que está salvo, que vai para o céu. E apresentou a Lutero uma lista de pecados que Lutero tinha cometido. Porque o diabo, ele só não sabe os pecados que a pessoa comete através do pensamento, porque ele não é Deus, ele não é onisciente, mas os outros ele conhece, ele sabe o que você faz. Não adianta querer esconder, que ele sabe, ele ouve o que você fala. E ele chegou para Lutero com aquela lista enorme e disse: está aqui, ó, o que você praticou, como é que agora você diz que está salvo? Aí diz os escritores que Lutero pegou uma folha de papel em branco, pegou uma caneta e escreveu com tinta vermelha: mas o sangue de Jesus Cristo já me purificou de todos esses pecados. Não adianta o diabo querer acusar você, acusar a mim, acusar o crente, e dizer: você foi isso, você foi aquilo, você fez isso, você fez aquilo. Quando ele fizer isso, não se abata, não baixa a cabeça, levanta a cabeça e diga: eu fiz, Satanás, mas o sangue de Jesus já me limpou, Jesus já passou a esponja. Está escrito na Bíblia Sagrada, João escrevendo a sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, ele diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Glória a Deus! Eu gosto dessa expressão do apóstolo João, porque João não diz: o sangue de Jesus nos purifica de alguns pecados. Não. Porque tem gente que diz assim: é um pecadinho. É uma mentirazinha. Nem existe mentirazinha nem pecadinho. Não. Mentira é mentira. E é procedência maligna. Pecado é pecado. Não tem essa história de pecadinho, não. Nem de mentirinha. Agora a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo, de todo, de todo. Por isso é que muita gente não entende. O bandido está lá na cadeia, matou, estuprou, assaltou, e agora diz que é salvo. Se aceitar Jesus, é salvo mesmo. Porque este sangue que está aqui na Bíblia, que a Bíblia fala, nos purifica de todo pecado. Do pecado, seja ele qual for. O sangue de Jesus é como uma borracha que vai passando e apagando e limpando. Porque no tempo do Velho Testamento, o sangue dos animais cobria o pecado. Cobria. Mas o sangue de Jesus não cobre, não. O sangue de Jesus limpa, purifica. Oh, aleluia. Aí está a grande diferença. Por exemplo, você derrama um produto aqui neste carpete, e aí você não tem um removedor de manchas, né, Marcos? Aí você cobre com a toalha. Alguém chega, vê a toalha, mas a mancha está embaixo. A toalha só cobriu. Agora, quando vier o removedor e for passado, pode tirar a toalha, que ninguém vê mais a mancha, não. Assim é o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, remove toda a mancha, nos purifica completamente. E é por isso que o crente pode dizer: eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo. Eu fiz muita coisa, eu fumei maconha, eu cheirei cocaína, eu fui alcoólatra, eu era prostituta, eu era homossexual, eu era bandido, como a gente ouve, mas no dia em que eu fui até o Calvário, no dia em que eu me dobrei perante a cruz, o sangue carmesim veio e tirou toda a mancha e me limpou e me deixou mais alvo do que a neve. Cante comigo. Mais que a neve, vou mais que a neve. Cante com alegria, levante a mão. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A segunda bênção que é o sangue de Jesus nos proporciona pelo poder que ele tem é a bênção da proteção. É a bênção da proteção. Meus irmãos, no mundo inteiro há uma preocupação dos homens, dos governos, com a segurança, com a proteção do povo. Vocês sabem que este país, né, achava que era protegido, não havia como ser atacado, e no dia 11 de setembro aconteceu o que aconteceu. E hoje é um dos países, ou país no mundo, onde há maior preocupação com a segurança. A coisa aqui é tremenda, irmão. Eu agora, com a minha esposa lá, quando embarcamos na Flórida para Boston, até os sapatos nós tivemos que tirar. Até os sapatos, quer dizer, é uma preocupação com a segurança nos Estados Unidos, na Inglaterra, no mundo todo. No Brasil nem se fala, porque antigamente no Brasil, quando eu era jovem, não é que eu estou velho, porque eu nunca vou ficar velho. Velho é o diabo, né? Mas eu nunca vou ficar velho, porque eu disse ontem, repito, eu vivo no óleo. E crente que vive no óleo, irmão, não envelhece nunca. Está sempre novo, cheiroso, bonito. É, porque o óleo, o azeite conserva. Aleluia! Mas quando eu tinha meus 20 anos, né? Aleluia! Quando eu tinha meus 20 anos de idade, lá no Brasil, né, que é tido como um país, né, de violência, principalmente Rio, São Paulo, que na realidade o é, né? Naquela época, 20 anos que eu tinha, 18 anos, as casas tinham os muros baixos, à noite as pessoas iam para as calçadas e ficavam lá conversando, crianças brincavam no meio da rua, não é verdade? Mas hoje, as casas parecem umas fortalezas. E quem tem condição, quem tem dinheiro, quem mora num bairro nobre, tem circuito interno de TV, tem guarda-costa, tem cão naquele de raça que arranca o pedaço só com uma dentada. E aqueles que são ricos e famosos têm carros blindados com vidros à prova de fuzil AR-15. A lataria intransponível pode atirar o dia todo. E mesmo assim há sequestros, mesmo assim há assaltos, mesmo assim há mortes. Porque a palavra de Deus é quem diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Meus irmãos, não adianta contratar guarda-costa, não adianta ter um cão feroz no quintal ou lá no jardim, não adianta levantar muro, não adianta se armar, a segurança está no sangue de Jesus Cristo. Quem está debaixo do sangue está protegido. Você não vê crente no Brasil com espingarda 12. Você não vê crente subir aqueles morros do Rio, entrando naquelas favelas de São Paulo, portando uma pistola 7.5. Não, crente não anda armado. Eu não ando com uma gilete no bolso como arma, porque eu tenho proteção, eu tenho segurança, e a minha segurança e a tua segurança está no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Quem está debaixo do sangue está seguro. Agora, não é só segurança contra crime, contra assalto. Não, o sangue de Jesus nos protege também no terreno espiritual. Quantas pessoas aí no mundo, talvez até tenha alguém aqui essa noite, que já gastou, que está gastando dinheiro, porque fulano está fazendo despacho, está fazendo mandinga, está com olho grande nas suas coisas. Quanta gente que você chega, eu não digo aqui na América, mas lá no Brasil, chega na casa de fulano, e lá no jardim tem um chifre seco de boi, que é para espantar olho gordo, mal olhado. Tem gente que quando vê numa encruzilhada, num despacho, se arrepia todo. Eu estava pregando numa igreja uma certa ocasião e mandaram um bilhete para mim pedindo que orasse, uma senhora mandando pedir que orasse por ela, porque a vizinha, a inimiga dela, estava fazendo trabalho no terreiro de macumba contra ela. E as pessoas aí começam a se preocupar. Eu cheguei uma certa ocasião em Aracaju, a capital de Sergipe, e de repente eu vejo um cidadão com uma cigana, e a cigana com um galho de arruda benzendo ele. As pessoas estão assim, uns andam com a fitinha do Senhor do Bonfim, outros andam com uma figa pendurada no pescoço, outros andam com a reza braba dentro da bolsa ou no bolso. É assim, eu digo, porque eu já fui assim, irmão. E nada disso, irmão, sal grosso, nada disso protege, irmão. O diabo não respeita nada disso. Você pode andar com um rosário de 10 quilos no pescoço que não resolve. O diabo não tem medo disso, porque tudo isso faz parte do cardápio dele. Agora, sabe o que é que o diabo respeita? É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus ele respeita. Quem está debaixo do sangue, o maligno não lhe toca. Quem está debaixo do sangue, irmão, pode fazer catimbó, pode fazer despacho. E se for gastar dinheiro com despacho, irmão, vai ficar tão pobre de não ter um pau para dar num gato. Faça despacho contra crente para ver o que vai acontecer. A pessoa vai ficar zero, vai ficar mendiga. E quanto mais despacho faz, quanto mais trabalho faz contra o crente, mais o crente prospera, porque ele está debaixo do sangue de Jesus. E tem uma coisa, crente que está debaixo do sangue não tem medo de despacho, não. Não tem medo, não. Esse negócio de galinha preta, farofa, charuto, cachaça, pode botar de caminhão na porta dele, que ele está tirando de letra, irmão. Está aqui a minha esposa. Quando Deus nos abençoou com uma bela casa em Campina Grande, e nós fomos morar lá, nos primeiros dias, aparecia lá na esquina, que eles têm o negócio de fazer encruzilhada, aparecia lá de espaço. E a gente não sabia quem era que colocava. Porque o diabo, irmão, ele não quer que você tenha nada. Sabe por quê? Eu fico com dó quando eu ouço um crente dizer: eu sou pobre. A gente às vezes chega na casa de um crente: ô pastor, não olhe não, porque eu sou pobre. Você é pobre nada. Pobre é o diabo sem esperança. O diabo é tão pobre, irmão. Veja como ele é pobre. Porque se eu perguntasse aqui quem mora de aluguel, quem mora de aluguel, os irmãos iriam responder, porque aqui a maioria mora de aluguel. Aí eu perguntasse quem tem a chave da casa, mesmo morando de aluguel, todo mundo tem a chave, mesmo não sendo a casa dele. Agora pergunta ao diabo se ele tem a chave do inferno. Pergunta para Satanás. Aleluia! Pergunta para ele: Satanás, tu tem a chave do inferno? Mas ele não, mano. Aí você pergunta: e quem tem isso? Jesus. Jesus disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então o diabo não quer que a gente tenha nada, irmão. E a gente com aquele casarão bonito que Deus nos deu, irmão. Aí apareceu aquele espaço. Quando é um dia, a minha esposa vai saindo e vê duas mulheres lá colocando despacho. Ela olhou com essa graça que Deus lhe deu, irmão. Canela de fogo como ela é. Ei, vocês aí! Quando elas viram: Satanás, o sangue de Jesus tem poder. O Senhor, e foi por lá delas, irmão. Elas deixaram o pacote lá e correram, e a minha esposa atrás dela. E elas correndo, porque quem está debaixo do sangue? O diabo não tem poder, não lhe faz mal nenhum. Aleluia, levanta a tua mão e glorifica a Deus. Aleluia, o sangue de Jesus, ele nos transmite pelo seu poder a bênção da proteção. Uma certa ocasião, eu morava em Natal, naquela época eu era pastor de igreja. Olha que faz tempo, né, rapaz? Faz tempo que eu deixei de pastorear. E um dia eu fui ao centro da cidade, e eu tinha um fusquinha naquela época. E eu fiquei procurando uma vaga assim para estacionar, mesmo sendo um carrinho pequeno, mas no centro de cidade é complicado. E eu rodei, olhava para o ponteiro da gasolina, e eu digo: vai secar o tanque e eu não encontro lugar para estacionar. De repente eu vejo uma vaga, irmão, que cabia um caminhão. Eu disse: que beleza. Aí eu fui. Quando eu vou chegando lá, eu dei o carro assim, e quando eu vou me preparando para estacionar, eu não prestei atenção, quando eu vou me preparando para estacionar, aí aparece um cidadão, um soldado, irmão, com uma metralhadora na mão, e ele parou em frente ao meu carro. Aí apontou para o chão. No que ele apontou para o chão, eu olhei, eu não tinha visto. Estava escrito: área de segurança, proibido estacionar. Aí eu balancei a cabeça, dizendo que tinha entendido, enfiei uma marcha ré, cantei os pneus, ó, e me mandei. E aí aquilo ficou na minha cabeça, irmãos: área de segurança, proibido estacionar. E Deus começou a falar comigo: assim é no mundo espiritual também. Existe uma área de segurança no mundo espiritual, e essa segurança não está em São José, não está em Santa Maria do Olho Redondo, não está em Nossa Senhora das Bandeiras, não está em São Francisco, não está em São Jorge. Só há uma área de segurança no mundo espiritual, e esta área é o sangue de Jesus Cristo. Eu não pude estacionar ali, e o diabo não estaciona. Aonde há o sangue de Jesus, o diabo não estaciona. Não estaciona, você está seguro, você está protegido. Pode se levantar. A maior mãe de santo, aliás, não é mãe de santo nem pai de santo, não. É mãe de chiqueiro e pai de chiqueiro. É, porque pai de santo é Deus, irmãos. Os que tomam conta de terreiro é pai de chiqueiro. Pode se levantar aos milhões contra um crente. Pode fazer toda a reza para frente, reza para trás. Pode fazer todo tipo de mandinga, não vai atingir o crente. A Bíblia diz: aquele que habita habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque estás protegido pelo sangue de Jesus. Diga amém. A terceira bênção que o sangue de Jesus, pelo seu poder, nos proporciona, irmãos, é a bênção do resgate. O que é resgate? Resgate, irmãos, significa adquirir alguma coisa por um certo valor. Por exemplo, você compra numa loja aí um móvel à prestação. Ou então você compra para 30 dias pagar. 30 dias. Quando chega os 30 dias, você vai lá e quita aquela promissória. Paga aquela dívida. Aí você está livre. Agora é seu aquele móvel. Ou seja, um eletrodoméstico, qualquer objeto. Pagou, resgatou a promissória, não é assim, Marcos? Você está livre. O sangue de Jesus, irmãos, nos proporciona esta bênção. É? O sangue de Jesus nos comprou. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, que é crente, e diga: você foi comprado. Por um grande preço. O sangue de Jesus. O apóstolo São Pedro diz isso claramente quando escreveu a primeira epístola. Ele diz: não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, sangue como de um cordeiro imaculado e contaminado. Crente não custou $1 milhão. Crente não custou $1 milhão esterlinas. Crente não custou $1 milhão suíço ou francês, nem de marca alemão. Crente custou o alto preço, oh aleluia, do sangue de Jesus Cristo. Nós fomos comprados, irmãos. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 20, ele diz assim: fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu entendo isso talvez melhor do que os irmãos, sabe por quê? Porque eu fui profissional de futebol por vários anos. Então eu jogava num time, aí outro time se interessava por mim, aí perguntava: quanto é o passe dele? Custa X, então nós vamos comprar. Aí pagava e me comprava. Eu deixava de pertencer àquele time e passava agora a pertencer ao outro. Aquele time era dono do meu passe. Mas um dia, aleluia, quem me comprou não foi o Flamengo do Rio, que queria me contratar quando eu jogava no Esporte, mandou até o emissário para lá para me contratar. Não, quem me comprou foi Jesus Cristo. E me comprou pelo seu sangue precioso, irmãos. Me comprou pelo seu sangue. E quando eu falo nisso, eu me lembro da história de uma criança. Aquela criança era muito inteligente. E ela tinha muitos brinquedos. Não se mova, não bata nem as pestanas, para você não perder a bênção e acompanhar o meu raciocínio. E aquela criança tinha muitos brinquedos, mas um dia ela, levada pela sua inteligência, ela pegou um pedaço de madeira, um toro de madeira, e com um canivete começou a trabalhar. E foi trabalhando naquele toro de madeira até que transformou num barquinho. E aquele barquinho, como ela fez? Ela não criou, porque só Deus cria. Todos os homens fazem, nenhum homem cria, só quem cria é Deus. E aquela criança fez aquele barquinho, e todo dia quando ele chegava da escola, tardinha, atrás da sua casa passava um riacho, um córrego, e aquela criança pegava o barquinho e ia brincar. Soltava o barquinho lá em cima e vinha pela margem do córrego acompanhando o barquinho. Quando chegava numa certa altura, ele pegava o barquinho, aí ia lá de novo, negócio de criança mesmo, até escurecer. Quando é um dia escureceu e ele não se percebeu, estava tão envolvido com aquele brinquedo, que ele não percebeu, de repente o barquinho sumiu, sumiu. A correnteza levou naquela escuridão e o barquinho foi embora. E aquela criança voltou para casa triste, chorosa. Quando chegou em casa, os pais perguntaram o que aconteceu. E a criança contou. Aí os pais, não, meu filho, deixa para lá. E os dias foram se passando. O menino, toda vez que chegava da escola, ia lá como criança para ver se a correnteza tinha trazido o barquinho de volta. E nada. Quando é um dia ele morava num sítio, quando é um dia seus pais foram à cidade, e ele foi com os pais. E andando lá nas lojas, de repente pararam em frente a uma loja de brinquedos. Quando a criança olhou, viu o barquinho dele na vitrine. Quando ele viu o barquinho, papai, mamãe, olha meu barquinho lá. Aí ele entrou na loja, procurou saber quem era o dono, lhe apresentaram o dono e disse, olha, aquele barquinho que está lá na vitrine, ele é meu. É meu, fui eu que o fiz, olha aqui, ó. Olha as marcas aqui nas minhas mãos, ó. Ó os calos. E o dono da loja, muito frio, olhou para ele e disse, olha, eu não duvido que você fez. Agora só que ele não é mais seu. Se você quiser readquiri-lo, você vai lá na vitrine, olha que tem um preço estipulado. Vai lá, tem uma etiqueta. A criança correu, foi lá, olhou e o preço era alto. Ele virou para os pais e perguntou se tinha o dinheiro. Os pais disseram que não. E ele implorou ao dono da loja, disse, nada, só se você pagar o preço. A criança disse, guarda o meu barquinho que eu venho buscar. Sacrificou merenda, tudo que ele pôde sacrificar, tudo. Juntou. Quando completou aquele preço estipulado, ele pegou aquele mealheiro, foi lá na loja com os pais, entrou na loja saltitando, mandou chamar o dono, parecia gente de pescoço bem duro, eu vim buscar meu barquinho. E o dono da loja olhou para ele, trouxe o dinheiro, trouxe. Abriu aquele cofrezinho em cima do balcão, era moeda para tudo que é lado, contou moeda após moeda. Tá certo. O dono da loja foi lá na vitrine, abriu o cadeado, tirou o barquinho, tirou a etiqueta e entregou nas mãos da criança. Quando entregou, a criança pegou aquele barquinho e apertou contra o coração. As lágrimas desciam, rolavam. E ele olhava para o barquinho e dizia, barquinho, tu agora és meu duas vezes. Uma porque eu te fiz, barquinho, e a outra porque eu te resgatei. E foi para casa alegre. Meus irmãos, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo e com você. O diabo nos levou na correnteza do pecado e nos trancou nas suas vitrines. Mas Jesus disse, ele é meu. Ele é meu. Ele é meu. E o diabo disse, dê um preço. Jesus disse, eu pago o preço. Qual é o preço? É sangue. Jesus disse, eu derramo. E derramou. E por isso eu creio que no dia que você se entregou para Jesus, no dia que você o reconheceu como Salvador e Senhor da sua alma, da sua vida, Jesus te pegou nos braços e disse, agora você é meu duas vezes. Agora você é minha duas vezes. Uma porque eu te criei no ventre da tua mãe. Eu te teci osso por osso. E agora, em segundo lugar, porque eu te resgatei. Eu te comprei com meu sangue. Eu estava meditando nisso quando o Espírito de Deus me lembrou dos textos mais lindos da Bíblia, que é Apocalipse capítulo 5. João disse, vi na deixa dos que estava sentado no trono um livro selado com sete selos e escrito por dentro e por fora. Aí João disse que de repente ele viu um anjo forte, porque Deus não tem anjo fraco. Não existe anjo anêmico, não existe anjo nanico, não existe anjo tuberculoso, não, é só anjo forte. Deus mandou um anjo. Deus mandou só um anjo, ele fez um barulho, e o exército da Síria, com 135 mil soldados, deram no pé só com o espírito do anjo. Aí João disse, eu vi um anjo forte, bradando que é digno de tomar o livro e de abrir seus selos. Aí João disse, eu olhei, e em cima no céu, embaixo na terra, e debaixo da terra ninguém foi digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. Aí João disse: eu comecei a chorar. Aí veio um dos anciãos e disse: João, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e o livro abrirá. Aí João disse: eu olhei e vi assentado no meu do trono, entre os quatro seres viventes e os 24 anciãos, um semelhante a um cordeiro, como que havia sido morto. E esse cordeiro, disse João, ele tinha 7 pontas, 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aí João disse que quando o cordeiro se levantou, aleluia, quando ele se levanta, o diabo tem que sair da frente, porque vem chumbo grosso aí. João disse: quando ele se levantou, os 24 anciãos, os 4 seres viventes se prostraram diante dele, e cada ancião tinha uma salva de ouro com incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és, ó Cordeiro, de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as raças, tribos e línguas, e os constituístes reis e sacerdotes. Oh, glorifica Ele, porque Ele te resgatou, Ele te comprou. Oh, aleluia! Aleluia! Eu fui resgatado. Você foi resgatado pelo sangue de Jesus. Ai de nós, se não fosse o sangue de Jesus, nós estamos vendidos ao pecado. Nós estamos aí debaixo do tacão do diabo. Mas Jesus disse: não, chamei-te pelo teu nome, José do Santo. Tu és meu, aleluia. Eu te resgatei. Aleluia. Aleluia. E a quarta bênção que o sangue de Jesus Cristo, pelo seu poder, nos proporciona. É a bênção da vitória. É a bênção da vitória. É a bênção da vitória. É a bênção da vitória. Diz João. João viu, quando Deus lhe mostrou o céu por dentro, as coisas que eram, as coisas que haviam de vir, as que haviam de acontecer. João disse: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, né? A antiga serpente e seus anjos. Aí diz a Bíblia assim, que eles foram lançados, o dragão, a antiga serpente, o diabo e seus anjos foram lançados por terra. E a Bíblia assim: e Miguel e seus anjos venceram pelo sangue de Jesus. Oh, quanta gente fracassada nesta América, quanta gente fracassada no mundo. Agora, quem tem a marca do sangue, irmão, é só vitória, é só vitória, é só vitória. O sangue de Jesus, diga bem alto, o sangue de Jesus nos garante vitória. O sangue de Jesus nos garante vitória. O sangue de Jesus nos garante vitória. Quem está neste sangue é vitória, é vitória, é vitória, é vitória, é vitória. Aleluia! Eu, como jogador profissional de futebol, irmão, quantas vezes eu entrei em campo, certo que ia vencer. O time era bem inferior, hoje vai ser barbada. Perdia, perdia, saía vaiado, empatava, saía vaiado, é? E quando um time pequeno dá num time grande, vence um time grande, no outro dia o jornal estampa assim: ó, deu zebra, é? Deu zebra, quer dizer, um time pequeno dá no maior, é considerado zebra. Depois que eu entrei para o time de Jesus, depois que eu experimentei o poder do sangue de Jesus, nunca mais deu zebra. Só dá leão da tribo de Judá. só dá leão na cabeça. Nunca mais perdi, nunca mais empatei. É só de goleada no bichão. É. E de acordo, não é estourando a boca do balão, não. É a boca do bichão. É. Pelo poder do sangue de Jesus. Quem está debaixo desse sangue, quem tem a marca desse sangue, não conta fracasso, só conta vitória. É vitória, é vitória, é vitória, é vitória, é vitória pelo poder do sangue de Jesus. Oh, levanta a tua mão e diga: é só vitória. É só vitória. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Glorifica a Deus. Arracandalabacharahas. Oh, aleluia. Eu vou terminar essa mensagem, irmão, dizendo, em último lugar. A última bênção essa noite. Não é a última para sempre. Não é só esta noite, irmão. A última bênção que o sangue de Jesus nos proporciona pelo seu poder é a bênção de entrar na cidade santa pelas portas. É. Quem entra pela porta, irmão, está garantido. Eu, quando era menino, lá perto da minha casa, tinha um campo de futebol. E como a minha mãe, às vezes, não tinha dinheiro para me dar, para eu pagar a entrada, eu pulava o muro, entrava pelo cima do muro. De vez em quando o guarda me pegava, ó. E eu saí de salto alto. É. Por quê? Porque pulava o muro. Agora, quando eu entrava pela porta, aí ninguém me mudava para fora. E sabe o que é que está escrito na Bíblia? Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade santa pelas portas. Não é pulando o muro, não, é pela porta. E quando você chega lá, irmão, os anjos estarão esperando. Meu irmão, a coisa mais linda que vai acontecer no céu vai ser a chegada dessa igreja, irmão. Os seres celestiais, todos perfilados, o céu estará mais engalanado do que nunca. Eu acredito que anjos, arcanjos, querubins, serafins estarão mais bem vestidos do que nunca. O Senhor vai vestir, aleluia, os seres celestiais com a roupa mais bonita que eles têm, para aguardar a chegada da igreja. Os portais da glória vão se escancarar, e lá vem o salvo de todo mundo com vestes brancas. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Mas só tem esse direito, esse privilégio, quem lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu estava sentado aqui quando Deus falou comigo. Você pensa que a pessoa está garantida a entrada dela aqui nos Estados Unidos quando lá no Brasil ele recebe o visto, no passaporte? Não. Tem muita gente que chega com um vistozinho bonitinho, 10 anos, chega na imigração e volta. Eu já vim aqui mais de 20 vezes. Agora, sabe quando é que eu digo eu estou dentro? Sabe quando é? É quando na imigração eles pegam aquele carimbo vermelho e metem no meu passaporte. O meu está cheio, irmão, está cheio. Agora é aquele carimbo, colocou o carimbo, você diz: estou dentro. E no céu é assim. Tem que ter a marca do sangue. Se não tiver, não entra, irmão. Pode ser filho de crente, parente de crente, amigo de crente, ajudar a igreja a construir. Pode ser bonito, feio, cheiroso, não cheiroso, grande, pequeno, sábio, ignorante, rei, súdito, governador, governado, patrão, empregado, sábio. Pode ser quem for, irmão. Se não tiver a marca do sangue, não entra no céu. Porque no céu, digam comigo, porque no céu só entra lavado no sangue de Jesus. Porque no céu só entra lavado no sangue de Jesus. E quantos glorifica a Deus? Oh, aleluia! Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. O pecado carregou e da culpa nos livrou, pelo sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia. Aleluia. Calabanaia. Ti calamaná, serebecon de raço, inde candalas. Oh, aleluia. Oh, sangue de Jesus tem poder. Poder que a mim pode valer. Se comunhão não posso eu sentir, Senhor, derrama do teu sangue sobre mim. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do teu sangue sobre mim. Vem, calamaná, secando, ras. Ui, calamarora, bachuricando, ras. Oh, aleluia! O teu pecado tu queres levar. No sangue há poder, sim, há poder. Vem caminhar. Seu sangue tem este poder. Bem forte! Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, do bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Ei, cara, o sangue do Cordeiro está circulando esta noite aqui. O sangue de Jesus circula nas veias da igreja. É por isso que a igreja de Jesus não é morta. É a igreja viva, porque o sangue do Cordeiro circula nas suas veias, lhe dando vida, e vida abundante. Aleluia! Oh, aleluia, sinta nesta noite. Sinta nesta noite. Oh, sinta nesta noite o poder do sangue de Jesus. Ora candalabaha, sarabacalabachurita, alabas. Ai, calabatas! Aleluia! Aleluia! Aleluia! É inexplicável, porém é real. Ver o bem vencer e derrotar o mal. Ver Deus atuar. Eu quero perguntar quantas pessoas nós temos aqui que já são crentes, lavadas no sangue de Jesus, tem convicção, sou crente, sou salvo, tem a marca do sangue na minha vida, os que já são crentes, evangélicos, mas é evangélico mesmo, não é frequentador de igreja, realizador de banco de igreja, não é carregador de Bíblia, é salvo. Levanta a mão assim, só levante a mão. Deixa eu ver, baixa a sua mão, baixa a sua mão. Quantas pessoas nós temos aqui nos visitando que não são crentes, não são evangélicos? Levante a mão, senhor, onde estiver. Muito bem, levante ali. Tem um casal ali que eu sei que não é. Aqui à minha esquerda, quem não é? Levante, por favor, só um minutinho. Levante a mão, bem alto, não tenha vergonha. Levante a mão, bem alto. Se você... Levante a mão, tem mais ali, tem mais três. Muito bem. Eu quero perguntar a vocês. Vocês creem no que foi pregado essa noite? Vocês querem experimentar essa bênção do poder do sangue de Jesus na vida de vocês? Querem entregar agora a sua vida a Jesus? Se você quer e não tem medo de nada, não tem vergonha de ser um crente, quer entregar a sua vida a Jesus agora, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, sai, pode vir. Oh, aleluia, está chegando a primeira, a segunda. Os irmãos acompanham. Deus te abençoe, aleluia. Deus fica aqui, por favor, Deus te abençoe. Vem, chega, chega, aproveita. A irmã vai cantar agora. Sai do seu lugar, ajuda meu irmão. Ajuda meu irmão, ajuda meu irmão, ajuda. Ajuda, ajuda. Vem, vem, vem, vem moço, vem moça. Vem, lá vem mais dois, vem pra cá, vem pra cá. Dois moços acompanham, dois moços acompanham. Lá vem mais três, Deus te abençoe, pra cá. Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Oh, aleluia, mais alguém, sai do seu lugar. Venha, porque esta noite o sangue de Jesus vai te purificar de todo pecado. O sangue de Jesus vai te proteger. O sangue de Jesus vai te dar vitória. O sangue de Jesus vai te resgatar. O sangue de Jesus vai te dar direito a entrar no céu pela porta. Aleluia! Mais alguém, mais alguém, um desviado, um desviado. A senhora que é crente, se não é, venha agora. Se não é, venha, venha. E nem posso explicar o infinito. Aonde está mais alguém? Meu irmão, minha irmã, vem ao teu lado aí. Vem ao teu lado se tem alguém que não é crente, não é salvo. Precisa ser salvo. Ajuda essa pessoa. Sim, ele é. É tremendo esse Deus. É tremendo esse Deus. Oh, Deus eterno e tremendo, nós te louvamos por esta noite maravilhosa, por este culto abençoado, pela tua palavra pregada, pela operação do teu Espírito, pelo poder do sangue de Jesus. Nós te louvamos por estas vidas que estão aqui, se entregando a Jesus agora. Perdoa os seus pecados, com teu sangue, Jesus, limpa agora, purifica agora, Senhor. Apaga todas as tuas transgressões, Senhor. Escreve os seus nomes no livro da vida. Dá-lhes a tua graça, dá-lhes a tua paz, da tua alegria, dá-lhes do teu gozo, da tua felicidade. E toma estas vidas nas tuas mãos, Senhor, para que a partir de hoje te sirva com alegria, com fidelidade e prazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos digam amém. Outra vez, amém. Amém. Só mais uma vez, amém. Amém. Muito bem, pastor, como é que faz com elas? Dá os bem-vindos, né? Pareci perdido, tantos problemas a te sufocar. No silêncio, Deus escuta o teu gemido, sabe tudo que estás a passar. Mesmo que as portas sejam fechadas, Deus abre portas aonde não há. A escuridão é tão intensa, Deus envia anjos para te guiar. Deus abre a rocha, envia água pra te saciar. Se falta o pão, Deus abre o céu, envia o maná. Se é um Jordão, o empecilho, Deus irá abrir. Se é maldição, ela é desfeita, não vai te atingir. Pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, leão dorme e jejua quando está na cova. Creio que anda pelo fogo e passa pela prova. Muralha tem o chão para te dar vitória. abri caminho entre as águas pra você passar. E se esse mar não se abrir, o vento não se acalmar, por cima das águas você vai Leão dorme e jejua quando está na copa. Crente anda pelo fogo e passa pela prova. Muralha vem ao chão para te dar vitória. Pelo poder de Deus, para sol e lua muda todo o tempo. Acalma a tempestade e a fúria do vento. Abre rio no deserto pra te saciar. Pelo poder de Deus, ele acalma a tempestade. Abre caminho entre as águas pra você passar. E se esse mar não se abrir, o vento não se acalmar, por cima das águas você vai andar. Se deseja adquirir esta e outras pregações do pastor Gilvan Rodrigues, ligue para Espaço Gospel Produções, 0-3-322-2325 e 0-8-3-9307-7508. Ou, se preferir, fale diretamente com o pastor Gilvan Rodrigues pelo telefone 0-8-3-322-1421. E para finalizar, ouça um abençoado louvor com a cantora Maristela. O anjo do Senhor vai tocar em você. Receba agora de Deus o poder. O anjo do Senhor vai tocar em você. Receba agora de Deus o poder. O anjo do Senhor vai tocar em você. Receba agora de Deus o poder. O anjo do Senhor vai tocar em você. Receba agora de Deus o poder. Quando Isaías estava com Deus, a glória de Deus encheu o lugar. E Serafim voou com Atenas na mão, com a brasa viva trazendo a unção. E Isaías o anjo tocou, com a brasa viva o purificou. Não será diferente, é só confiar. Esse mesmo anjo vai te tocar. O anjo do Senhor vai tocar em você. Receba agora de Deus o poder. O anjo do Senhor vai tocar em você. Receba agora de Deus o poder. Quando Jezabel perseguia Elias, sendo ameaçado, teve que fugir. Com falta de pão, sem água pra beber, estava cansado, quase a perecer. Um anjo chegou e o tocou. Levanta-te, homem, é longo caminho. A água e o pão não lhe faltou. Foi fortalecido quando o anjo chegou. O anjo do Senhor vai tocar em você. Receba agora de Deus o poder. O anjo do Senhor vai tocar em você. Receba agora de Deus o poder. O anjo do Senhor vai tocar em você. Receba agora de Deus o poder. O anjo do Senhor vai tocar em você. Receba agora de Deus o poder. Em Jerusalém, no tanque de Bethesda, um anjo descia e movia as águas. Muitos eram curados da sua dor, com o poder das águas do anjo do Senhor. Este lugar não será diferente. Meu Deus, sua presença já posso sentir. Se tocando nas águas era grande o poder. Imagine esse anjo tocando em você. O anjo do Senhor vai tocar em você. Receba agora de Deus o poder. O anjo do Senhor vai tocar em você. Receba agora de Deus o poder. O anjo do Senhor vai tocar em você. Receba agora de Deus o poder. O anjo do Senhor vai tocar em você. Receba agora de Deus o poder. O mais importante é o Senhor te tocar. Já está contigo, não te deixa só. Se existem anjos é pra guerrear. As mandas de Deus estão ao nosso redor. Deus ordena a bênção e o anjo traz. Se a bênção está perto, temos que lutar. Foi Deus quem mandou, pois é o maior. Segura tua bênção como feijão. O anjo do Senhor vai tocar em você. Receba agora de Deus o poder. O anjo do Senhor vai tocar em você. Receba agora de Deus o poder. O anjo do Senhor vai tocar em você. Receba agora de Deus o poder. O anjo do Senhor vai tocar em você. Receba agora de Deus. Varão de glória aqui neste lugar, com bandeja na mão pra vitória entregar, ordenado por Deus pra te abençoar, providência divina veio entregar. O inimigo pensou que tinha te vencido, mas Deus não desampara nenhum filho seu. Mandou anjos guerreiros para guerrear. É só glorificar e ver Deus operar. A vitória vai descer. Então glorifica. Deus está neste lugar. Então glorifica. Anjos estão a guerrear. Então glorifica. A bênção vai chegar. Então glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica agora. Glorifica, glorifica, glorifica. Deus vai dar vitória. Glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica agora. Glorifica, glorifica, glorifica. Receba a vitória. A vitória vai descer. Se você glorificar, abra a boca nessa hora e vai dando glória. Glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica agora. Glorifica, glorifica, glorifica. Deus vai dar vitória. Glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica agora. Glorifica, glorifica, glorifica. Receba a vitória. Quando Deus está presente, tudo muda no ambiente. Crente fraco fica forte, gelo vira Pentecostes. Se tem vaso aqui rachar, Deus vai hoje consertar. E se está faltando azeite, começa a glorificar. Glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica agora. Glorifica, glorifica, glorifica. Deus vai dar glória. Glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica agora. Glorifica, glorifica, glorifica. Vitória. A vitória vai descer. Se você glorificar, abra a boca nessa hora e vai dando glória. Glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica agora. Glorifica, glorifica, glorifica. Deus vai dar vitória. glorifica, glorifica. Glorifica agora. Glorifica, glorifica, glorifica. Receba a vitória.